Produções. DJ Lohan que tá tocando. Juiazinho das Produções. DJ Lohan que tá tocando. Borela, borela, borela, borela. Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta a família dela. Tu quer saber quem é essa filha da p***? Pergunta as amigas dela. Perereca, toma, toma, perereca, perereca, toma, toma. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? Esse é o DJ Lohan. Sentiu a pressão? pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É um baile da Caicó. Ai, me solta, porra. Vendo, me arrisco, não pisco, não disco, não fico, te risco na pista, no pico, no bico, da bica, da dica que fica. Essa mina é zica. DJ Juliazinho, detonando por aqui. Esse DJ que arrebenta em Cachoeira do Arari. Essa mina é zica. Vendo, me arrisco, não pisco, não disco, não fico, te risco na pista, no pico, no bico, da bica, da dica que fica. Essa mina é zica. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, din, din, din, din. Pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim. DJ Juliazinho das Produções. No pancadão. Pode dar em cima de mim. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Zinho das Produções. Chuiazinho das Produções. Aumentou a pressão. Eu já tô embrasado e o volume só aumenta. Do 10 pulo pro 12, no 14 arrebenta. Mas eu já tô loucão, vou avisar pra vocês. Sou MC Biel e vou botar no 16. Vou botar no 16, vou botar no 16. Vou botar no 16, vou botar no 16. Vou botar no 16, vou botar no 16. Vou botar no 16, vou botar no 16. Vai botar no setentão, botar no setentão. Botar no setentão, botar no setentão. Botar no setentão, botar no setentão. Botar no setentão. Faz o sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, nós na pita, nós na pita, sinalzinho da periquita, nós na pita, nós na pita. Vê se não esquece, vê se não esquece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. É maneiro.